coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Vai namorar comigo, sim. Vai namorar comigo, sim. Muito obrigado. Entra, fecha a porta e me abrace dizendo: amor, tô de volta. Entra, não me importa o que fez da tua vida depois da partida. Só prometa não me deixar de novo. Entro e te abraço, vou te enchendo de beijos, matando o desejo. Entro e me tranco de uma vez no seu peito. Eu não tinha o direito. Foi bobeira eu te deixar. Me diga que voltou, não deu pra me esquecer. Você se enganou, tentando se envolver com ela, mas não sentiu amor por ela. Eu sempre amei você, detalhe que jamais deixei de te querer. Perdoar, eu não senti amor por ela. Eu nunca te troquei por ela. Deixa eu voltar. Entra, fecha a porta, fecha. E me abrace dizendo: amor, tô de volta. Entro e me tranco de uma vez no seu peito. Eu não tinha o direito. Foi besteira eu te deixar. Você se enganou, tentando se envolver com ela, mas não sentiu amor por ela. Vou me explicar. Foi crise de paixão, eu sempre amei você, detalhe que jamais deixei de te querer. Perdoar, eu não senti amor por ela. E retorna a dizer: eu nunca te troquei por ela. Muito obrigado, Sete Lagoas! Gustavo Mioto! Obrigado, Paulinha! Escrever esse textão, e ele tá igual meu coração, vai precisar de correção, yeah. Eu esqueci que excesso é com dois S, mas não

toque. Mas essa tu liga pra mim, que eu não resisto. Eu queria

fazer aqui. Fala no meu ouvido que eu deixo aí. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Ou vai jogando sem parar. Vai jogando, ou vai jogando sem parar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar. Illuminati BZE comunica que desde 25 de fevereiro, já consta no registro de publicação da revista de propriedade INPI. A pegada sertaneja do Brasil. Os hits e os maiores sucessos do sertanejo universitário. Embalados com muito humor e fofoca. Começa agora, Arena Sertaneja, com Jonatas Gonçalves. Aqui com o Jonatas Gonçalves, durante duas horas, a gente curte os sertanejos da atualidade, os lançamentos para você ficar por dentro das novidades. Claro, tem também o de participações com pagode, com participações de pop, porque o sertanejo hoje ele tá bem mesclado, né? Tá começando com o Jonatas Gonçalves, o melhor do sertanejo na sua terça. É sertanejo! Arena Sertaneja. Ontem saímos de novo e você emburrada, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca serão felizes. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Pra mim já deu.

e fãs que inclui crianças, adolescentes e jovens. Pelo apoio, carinho, cuidado e por tudo que conseguem fazer, por isso os parabéns digo a cada uma das pessoas, que prestigiam toda a minha vida, leve sempre em consideração a maior qualidade do ser humano, o amor. Informação e agradecimento do diretor de comunicação Marcio Reis, Rádio Araranguaites. Olá, ouvintes! Bank Finance será instalado no Brasil, e marca usada será Banco Illuminati BZE. Também sua gerência internacional assegura que valores e toda a documentação se encontram em segurança. O que ocorreu foi uma tentativa de golpe, usando de até mesmo menores. Mas tudo está normalizado e já sendo também aos cuidados de seu CEO Márcio Reis. A marca Banco Illuminati BZE já se encontra em processo de registro nacional, em nome de seu idealizador. Comunicado todo o Brasil, direção Rádio Araranguá Hits. Márcio Reis. O Banco Illuminati BZE comunica que desde 25 de fevereiro, já consta no registro de publicação da revista de propriedade INPI, a qual já poderá divulgar e comercializar a mesma. O banco com previsão de lançamento para o mês de setembro, conforme registros em andamento. Em nota, a marca origina-se do Bank Finance no exterior, o qual sendo representado pela direção internacional, seu advogado e agentes financeiros. Comunicado direção Banco Illuminati BZE Brasil. Márcio Reis, diretor desta emissora web, também comunica e pede desculpas por algumas divulgações e alerta que deseja somente a segurança a todos. E tem grande carinho por toda a população caxiense. E todo o Brasil, por onde chegamos os mais de bilhões de pessoas da população mundial, via sites, aplicativos e rádio net. Baixe agora em seu celular. Direção Rádio Araranguá Hits. Caxias do Sul. Os maiores hits de sucesso. Arena Sertaneja. O sertanejo universitário, os clássicos e, claro, tudo aquilo do sertanejo rolando aqui na Arena na edição do programa de hoje. O programa continua. Os maiores hits de sucesso. Arena Sertaneja. Eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso

E depois de uma conversa mansa, eu caio igual criança. Só vou loucão de cerveja pra culpar a cerveja da burrice de terça, quarta, quinta e sexta. O que cê faz não é normal, cê me faz bem fazendo mal. Só vou loucão de cerveja pra culpar a cerveja da burrice de terça, quarta, quinta e sexta. O que cê faz não é normal, cê me faz bem fazendo mal. Vai cantar comigo com muito carinho, Felipe Rodrigo. Alô, Thiaguinho. Cê tá doido. Entre mil cheiros reconheço o seu, entre mil beijos só o seu que presta. Não quer dizer que você é a pessoa certa, você é a pessoa que me acerta. Se aproveita do meu grau, da minha fraqueza labial. E depois de uma conversa mansa, é sempre assim, Thiago. Eu caio igual criança. Toda vez! Só vou loucando cerveja pra culpar a cerveja da burrice de terça, quarta, quinta e sexta. O que cê faz não é normal, cê me faz bem fazendo mal. Só vou loucando cerveja pra culpar a cerveja da burrice de terça, quarta, quinta e sexta. O que cê faz não é normal, cê me faz bem fazendo mal. Os maiores hits de sucesso. Arena Sertaneja. O melhor da música sertaneja, do jeito que você gosta, do seu artista predileto. Tem os lançamentos para você ficar por dentro das novidades e tem também o que foi sucesso em evidência ainda rolando por aqui no programa Arena Sertaneja. É sertanejo. Arena Sertaneja. Você poderá também participar de nossa programação, enviando sua mensagem, curta nas redes sociais, via WhatsApp, e-mail, contatos disponível site. Notícias, informações, situações comunitárias, divulgação de sua empresa, marca, produtos e serviços. Não deixe de nos solicitar nossa proposta. Arena Sertaneja.